Fecheiro 18, página 139. Depois do hino, mostram o presidente Snow a tirar o envelope para o segundo quarteirão. Ele parece mais jovem, mas igualmente repugnante. Lê o quadrado de papel com a mesma voz onerosa que empregou para ler o nosso, informando Panem que, em honra do quarteirão, haverá o dobro dos tributos. Os realizadores cortam diretamente para as ceifas, em que são chamados os vários nomes. Quando chegam ao Distrito 12, sinto-me já completamente assoberbada pelo número de miúdos condenados a uma morte certa. Há uma mulher, não a F, que anuncia os nomes no 12, mas começa também com as senhoras primeiro. Depois chama o nome de uma rapariga que, pelo aspecto, só pode ser do jazigo. Maisie Lee Donner. Ah! Exclamo. Era amiga da minha mãe. A câmara encontra-a na multidão, agarrada a duas outras raparigas, todas louras, todas decididamente filhas de comerciantes. Acho que aquela é a tua mãe a abraçá-la, indica o Pita, baixinho. E tem razão. Quando a Maisie Lee Donner se desprende corajosamente das amigas e avança para o palco, vejo a minha mãe com a minha idade, e ninguém exagerou ao descrever-lhe a beleza. Segurando-lhe a mão e chorando, está outra rapariga muito parecida com a Maisie Lee, mas também muito parecida com outra pessoa que conheço. Mads, exclamo. É a mãe dela. Ela e a Maisie Lee eram gêmeas, revela o Pita. O meu pai falou disso uma vez. Penso na mãe da Mads, a mulher do governador Andersi, que passa a maior parte dos dias na cama, imobilizada com dores terríveis, isolada do mundo. Penso em como percebi que ela e a minha mãe partilhavam esta ligação. Na Mads, aparecendo naquela tempestade de neve para trazer o analgésico para o Gale, no meu alfinete com o mimo gaio, que significa algo completamente diferente agora, que sei que pertencia à tia da Mads, à Maisie Lee Donner, uma tributo assassinada na arena. O nome do Haymitch é o último a ser chamado. O choque é maior no caso dele do que no da minha mãe. Jovem, forte, custa admitir, mas ele era muito bem parecido. O cabelo escuro e encaracolado, aqueles olhos cinzentos do jazigo, muito vivos e já na altura ameaçadores. Oh, Pita, não achas que foi ele que matou a Maisie Lee, pois não? Pergunto bruscamente. Não sei porquê, mas não suporto a ideia. Com 48 concorrentes? Parece-me pouco provável, responde Pita. O desfile das quadrigas, em que os miúdos do Distrito 12 envergam medonhos fatos de mineiro, e as entrevistas passam a correr. Não há muito tempo para nos concentrarmos em todos os concorrentes, mas como o Haymitch será o vencedor, assistimos a uma conversa completa entre ele e o César Flickerman, que está exatamente na mesma, exibindo o seu fato azul escuro, cintilante. Só o cabelo verde escuro, as pálpebras e os lábios estão diferentes. Então, Haymitch, que achas de os jogos terem o dobro dos concorrentes do costume? Pergunta ao César. O Haymitch encolhe os ombros. Não acho que faça muita diferença. Continuarão a ser todos tão estúpidos como de costume. Por isso calculo que as minhas probabilidades sejam praticamente as mesmas. O público desata a rir-se. E o Haymitch lança-lhes um meio sorriso, desagradável, arrogante, indiferente. Ele não teve de se esforçar muito, pois não? Comento. Passamos à manhã em que começam os jogos. Vemos uma das tributos subir pelo tubo da sala de lançamento para a arena. Não consigo evitar uma pequena arfada. A incredulidade está estampada no rosto dos concorrentes. Até as sobrancelhas do Haymitch se erguem de prazer, embora quase imediatamente se voltem a franzir. É o lugar mais deslumbrante que se pode imaginar. A cornucópia dourada encontra-se no meio de um prado verde com manchas de flores espetaculares. O céu é azul celeste, com gordas nuvens brancas. Aves canoras de cores vivas esvoaçam por cima do prado. Alguns dos tributos parecem cheirar o ar, que deve ter um perfume fantástico. Uma imagem aérea mostra que o prado se estende por vários quilómetros. Ao longe, numa das direções, parece haver um bosque. Na outra, uma montanha, com o topo coberto de neve. A beleza desorienta muitos dos concorrentes, porque quando soa o gongo, a maioria parece estar a tentar acordar de um sonho. Mas não o rei Mitch. Ele já está na cornucópia, munido de armas e uma mochila de provisões especiais. Está a dirigir-se para o bosque antes de a maioria dos seus concorrentes ter saído das placas. 18 tributos são mortos no banho de sangue desse primeiro dia. Outros começam a morrer aos poucos, tornando-se evidente que quase tudo naquele belo lugar, os frutos suculentos pendurados dos arbustos, a água nos ribeiros cristalinos, até mesmo o perfume das flores, quando inalado de forma demasiado direta, é mortalmente venenoso. Apenas a água da chuva e a comida encontrada junto à cornucópia podem ser consumidas sem perigo. Há também um grande bando de 10 tributos profissionais bem abastecidos em busca de presas na zona da montanha. O Haymitch enfrenta as suas próprias dificuldades no bosque, onde os fofos esquilos dourados afinal são carnívoros e atacam em bando. E as picadas de borboletas provocam dores violentas, se não mesmo a morte. Mas ele insiste em seguir em frente, mantendo sempre a montanha distante atrás das costas. A Maisie Lee Donner revela-se também bastante engenhosa para uma rapariga que deixa a cornucópia só com uma pequena mochila. Lá dentro, ela encontra uma tigela, alguma carne seca e uma pistola de sopro com 2 dúzias de dardos. Utilizando os vários venenos disponíveis no bosque, ela depressa transforma a pistola numa arma letal, mergulhando os dardos em substâncias mortais e lançando-os à carne dos seus adversários. 4 dias depois, a pitoresca montanha transforma-se num vulcão em erupção, que elimina mais uma dúzia de tributos, incluindo metade dos profissionais. Com a montanha cuspindo fogo líquido e o prado não oferecendo qualquer esconderijo, os restantes 13 tributos, incluindo o Haymitch e a Maisie Lee, não têm outra alternativa senão confinar-se ao bosque. O Haymitch parece decidido a continuar na mesma direção, afastando-se da montanha, agora vulcânica. Mas um labirinto de sebes muito cerradas obriga-o a voltar para o centro do bosque, onde encontra 3 dos profissionais e saca da sua faca. Eles podem ser muito maiores e mais fortes. Mas o Haymitch é extremamente rápido e já matou 2 quando o terceiro desarma. O profissional está prestes a cortar-lhe o pescoço quando um dardo o deita ao chão. A Maisie Lee Donner surge do meio das árvores. Podemos viver mais tempo se formos 2. Acho que acabaste de provar isso, responde o Haymitch esfregando o pescoço. Aliados? A Maisie Lee acena que sim. E pronto, num instante estão presos a um daqueles pactos que evitarias quebrar a todo custo se esperasses voltar para casa e enfrentar o teu distrito. Tal como eu e o Pita, eles funcionam melhor juntos. Descansam mais, inventam um sistema para recolher mais água da chuva, lutam como uma equipa e dividem a comida das mochilas dos tributos mortos. Mas o Haymitch continua decidido a seguir em frente. Porquê? Pergunta sempre a Maisie Lee. E ele ignora até ela se recusar a avançar sem uma resposta. Porque isto tem de acabar em algum sítio, não tem? Aventa o Haymitch. A arena tem de ter um fim. Que esperas encontrar? Pergunta a Maisie Lee. Não sei, mas talvez haja qualquer coisa que possamos usar, respondeu. Quando finalmente conseguem atravessar aquela sebe impossível, usando o maçarico da mochila de um dos profissionais mortos, dão por si numa planície seca que conduz a uma escarpa. Ao fundo, vêem-se apenas rochas denteadas. É só isto, Haymitch. Vamos voltar, urge a Maisie Lee. Não, vou ficar aqui, teima ele. Está bem, somos só 5 agora. Mais vale despedir-me-nos já, sugere ela. Não quero que isto termine com nós os dois. Está bem, concorda o Haymitch. E pronto. Não se oferece para lhe apertar a mão, nem sequer olha para ela. A Maisie Lee afasta-se. O Haymitch contorna a borda do penhasco como se estivesse a tentar descobrir alguma coisa. O seu pé desloca uma pedra e esta cai no precipício, desaparecendo. Só que, um minuto depois, quando ele se senta para descansar, a pedra volta para trás e cai ao lado dele. O Haymitch fica a olhar para ela perplexo. E depois o seu rosto assume uma estranha intensidade. Ele atira uma rocha do tamanho do punho para o precipício e espera. Quando ela volta a voar e lhe cai direita na mão, ele começa a rir-se. É então que ouvimos a Maisie Lee começar a gritar. A aliança terminou e ela rompeu-a. Por isso ninguém o poderia culpar se ele a ignorasse. Mas o Haymitch corre para ela. Chega apenas a tempo de ver a última de um bando de aves cor-de-rosa, munidas de bicos compridos e finos, perfurar o pescoço dela. Ele segura-lhe a mão enquanto ela morre. E só consigo pensar na Rue e em como também cheguei tarde demais para a salvar. Nesse mesmo dia, outro tributo morre em combate e um terceiro é devorado por um bando daqueles esquilos peludos, deixando o Haymitch e uma rapariga do Distrito 1 a competir pela coroa. Ela é maior do que ele e igualmente rápida. E quando se dá o combate inevitável, este é sangrento e horrível, e ambos recebem ferimentos que podem muito bem ser fatais. Quando finalmente o Haymitch é desarmado, ele foge pelo belo bosque, segurando os intestinos, enquanto ela o persegue, brandindo o machado que devia desferir-lhe o golpe de morte. O Haymitch segue direito para a escarpa. Acabou de chegar à beira quando ela lhe lança o machado. Ele atira-se para o chão e o machado voa para o abismo. Agora também desarmada, a rapariga deixa-se ficar onde está, tentando estancar o sangue que lhe jorra da órbita vazia. Talvez esteja a pensar que pode durar mais que o Haymitch, que começa a contorcer-se no chão. Mas o que ela não sabe, e o que ele sabe, é que o machado vai voltar. E quando este volta a voar sobre a borda do penhasco, enterra-se na cabeça dela. O canhão soa, o corpo dela é retirado e as trombetas anunciam a vitória do Haymitch. O Pita desliga a gravação e ficamos em silêncio durante algum tempo. Por fim, o Pita diz: aquele campo elétrico na base do penhasco era igual ao do terraço no centro de treino. Aquele que te devolve ao terraço se tentares saltar para te suicidares. O Haymitch descobriu uma maneira de transformá-lo numa arma. Não só contra os outros tributos, mas também contra o Capitólio, acrescento. Percebe-se que eles não esperavam que isso acontecesse. Não se destinava a fazer parte da arena. Eles nunca imaginaram que alguém pudesse usá-lo como uma arma. E isso fê-los parecer estúpidos. A descoberta do Haymitch. Aposto que se viram aflitos para dar a volta a esse episódio. Aposto que é por isso que não me lembro de o ver na televisão. É quase tão mau como nós e as bagas. Não consigo evitar uma gargalhada. Uma gargalhada a sério, pela primeira vez em meses. O Pita apenas abana a cabeça, como se eu tivesse enlouquecido. E talvez tenha, um pouco. Quase, mas não tão mal, diz o Haymitch atrás de nós. Volto-me de repente, temendo que ele se vá zangar por termos visto a sua fita. Mas ele sorri apenas e bebe uma golada de uma garrafa de vinho. Acabou-se a sobriedade. Suponho que me devia indignar por ele estar a beber de novo, mas estou a pensar noutro sentimento. Passei todas estas semanas a tentar conhecer os meus adversários, sem pensar sequer em conhecer os meus companheiros de equipa. Agora, uma nova espécie de confiança começa a acender-se dentro de mim, porque creio que finalmente percebo quem é o Haymitch e começo a perceber quem eu sou. E, com certeza, duas pessoas que causaram tantos problemas ao Capitólio conseguem pensar numa maneira de fazer o Pita regressar a casa com a vida.